9mm tô na cintura, camisa grande que é pra não dar pá. Fico na visão do corre do amigo, blocos e blocos no quarto dos caras. Essa piranha gosta de perigo, mal fez 18 e já quer levar pau. Se vem pra 30 é só mais uma vítima, passa nada, fala, não passa mal. Nós passa na rua, ele bate neurose, cuzão mandado, fudido, não pode. Se atravessa, fica sem bigode, tenta que a tropa conhece a morte. Gosto de lacorra, de puto e de grota, moto de carro, da peça pra dote. Planta no baile, te deixo de porte, pose pra foto e imita no disco. Nada de ram, com lança na mão, pique cafetão, de pé espetão, tu gosta do crime, fode com chefão, minha vida é um filme, não passa cuzão. De para falta bolado na pista, pica patina, essas mina me liga. No meu contexto, otário não se cria. Eu tô com cão nessa parada, é o arrisco. Queimando muita erva todo dia, foco no cash, olho na polícia. Tendo as fardado parado na esquina, eu faço dinheiro enquanto a carga tira. X9 no HB, passo o rádio pro GB. O chefão já deu o papo que a favela tá lazer. X9 no HB, passo o rádio pro GB. O chefão já deu o papo que a favela tá lazer. Página mandada, estampa minha foto, eu tô falando que é fake news. X9 porta capa de jornal, artista RJ portando fuzil. Amigo privado pediu alvará, cedo ou tarde hora vai chegar. Money do caro pra gente blindar, puta mais cara pra fazer hoje. Só pensa em dinheiro, grana, grana, muita grana, muita fama. Às vezes sinto que ninguém me ama, por isso quero todas na minha cama. Bandido é esse que não tem postura, nós gasta onda, mas tem disciplina. Meus mano tão preso por 157, acusado de baleia bulha. X9 no HB, passo o rádio pro GB. O chefão já deu o papo que a favela tá lazer. X9 no HB, passo o rádio pro GB. O chefão já deu o papo que a favela tá lazer. Não nasci bandido não, ninguém nasceu bandido. Eu jogava bola como qualquer outro meus colegas. Sou cria com todo mundo, cria daqui. Tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi. Tá me entendendo? Não adianta me arrepender, foi o que eu quis. Eu falei, eu tenho personalidade própria. Paz, eu pedi antes de ser traficante, quando eu trabalhava, que eu queria deitar, sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra ir trabalhar e não conseguia, porque a polícia tava na favela. Tinha que sair pra ir trabalhar, me parava lá embaixo, falava que minha marmita que eu tava carregando dentro da minha mochila, eu tava escondendo pra sair do morro. O que mais me deixa revoltado é que... Por que ele não vem na madrugada trocar tiro? Só tem traficante na rua. Cara girando no plantão da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Explode a brisa e dá fuga na brisa, de foco na curva tu vai capotar. Fala que é bandido, mó marra de brabo, então pia na reta e tenta me pegar. AK do Flamengo, muito barulhento, famoso na roda por mata alemão. Carga girando na função dos cria, polícia safado, sai do caveirão. Confesso que guarda a vida bandida, buceta e dinheiro nunca é demais. Muito sagar com as drogas escondidas, sobe na madruga, nós vai ver quem cai. Carga girando no planto da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Carga girando no planto da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Tá fuga nos cana, já intoca as cargas lotadas de drogas, trapando PT. Tu nunca viu crime, só se você for no frente, já para, cara, para que tá feio. Perto do balão, jogou na orelha, quanto tempo me ouvi, eu vou sendo aqui. A de favela, cabelo na régua, desde meu nozinho não gosta de PP. Sou de lá da escada pra bomba pegar, e se você lógica vai te matar. Capeta no ponte, bala teu mate, mira red dot, te pega de longe. Se não vacila, fudido, não fode, não tem desenrolo. Patrão é o bote, já pronta na reta, fica sem bigode, topada, rijada, sofria da noite. Caga girando no ponto da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Caga girando no ponto da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Caga girando no ponto da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Caga girando no ponto da boca, se brecha na 5 vai ser muita bala. Foda seu arrego, tô cheio de ódio, a tropa do moço é o zinco sabarca. Thank you.

Bandido da luz vermelha. Porra, nove, minha mãe tem me deixado, foi como game over. Só penso em morrer, até não se mover. Raja o que over, só penso em correr e me mata de overdose. Cante, eu sei que é revoltante, ok, mas o tempo é rei. Você não tem que deixar de abalar, tem que pensar no seu neném. Se você se matar, ele vai querer ser quem? Entendo bem, man, mas será que não me convém? Eu com 22, com uma 22, não corri de quem? Com quem? Trocaria bang, bang, só para o meu filho viver bem. Se acalma, porque nesse jogo nada acaba bem. É um segundo e blow, blow, e cê mata alguém. E querem te ver morto, e cê perde o sono. Segue o rap que cê vai além. Para, Nock, e aquele seu som sobre pegar uma Glock? Não me role, sei que já pagou de rock. Dando os box, vi tudo isso no canal de um blogger. Coca fita, dog. Que eu era santo, eu não disse, não. Eu sei mesmo que já errei, tanto é tão triste. Eu me vejo você nesse ódio com 20. Melhor para esse som antes que eu me complique. Band, band, band, band. Bandido da luz vermelha, lençol vermelho igual sangue. Morte na ponta da caneta, e a cada passo sem deixar rastro. Uma conquista, uma cabeça. Cante, cante, cante, cante. Demônio assassino da aldeia. Bandido da luz vermelha, lençol vermelho igual sangue. Morte na ponta da caneta, e a cada passo sem deixar rastro. Uma conquista, uma cabeça.